Não, o que está a acontecer é que da cova até aqui à estrada estava parte com arder. E está lá uma brigada, um daqueles carros, pequenos carros, com quatro indivíduos do Gips lá a apagar. Está apagado. Está já apagado. Isto são projeções. Olha, meu amigo. Andando de fogo em fogo. Eu não acredito muito em projeções. Acredito mais em pica aqui, pica aqui, pica aqui, porque, como o Presidente da Câmara da Águeda disse, pá, arde aqui, arde 5 km, arde outros 5 km na direção contrária e tal. Isto é impossível de não ser fogo depois. Isto as pessoas não têm outro remédio senão combater o fogo no próprio quintal. Não, exatamente, não há maneira. Enquanto os bombeiros não chegam? Os pinhais estão todos encostados uns aos outros, os caminhos estão muito maus. Aquela história de dividir em talhões e tal, acho que é uma grande ideia, mas é um projeto que tem que ser a longo prazo, não pode ser agora.